passado distante, vejo a imagem do meu velho pai. Recordo assim minha feliz infância, que há tanto tempo ficou para trás. Infelizmente só resta lembrança, porque meu pai já não existe mais. Eu choro com vontade, porque ouvindo esse som vibrante, recordo do meu pai e choro de saudade. Sair de viagem, para a mamãe sempre dizia assim: tô indo em busca de um gado selvagem, fique rezando e peça a Deus por mim. Beijando os filhos antes da saída, e quando ia pela estrada fora, dava um repique como despedida, igual a esse que eu escuto agora. Repica, moço, esse seu berrante, que nesse instante eu choro com vontade, porque ouvindo esse som vibrante, recordo do meu pai e choro de saudade. Repica, moço, esse seu berrante, que nesse instante eu choro com vontade.